7208. Comércio central do estacionamento. Prossiga. Voo 3620 via saída Arbor. Sobe a 360 via Arbor, azul 419. Redução a critério 2000 livre LF 2019 nesta proa, intercepta o localizador. Papa Romeu Charlie Alfa Oscar, descida autorizada até o nível de voo 050 via chegada a Mari 2019. Oscar Lima X-Ray, pronto, cópia. Autorizado, você recebe a Lima X-Ray, via rota do plano de voo, nível inicial 140. Decolagem pista no cético à esquerda, perfil de saída Momo, pode descer conforme rota. Transponder 5021, controle Salvador 120.8. Responde 5021, 9208, controle, Oscar Lima X-Ray, confirme o operador. Azul 6918, completa final, pista 10, torre 118, decimal 95. 285, boa tarde, senhor operador. Correto, chame a torre 11895 para acionamento, QNH 1019. Acionamento 6355, estamos na remota 13. Poste no lote. Central lote 2789. Papa Romeu Delta Lima Mike, reautorizado 2000, redução para 1909, 1019, acusa no localizador. S2019, reduzindo 190, comparando o localizador Delta Lima Mike. Delta Lima Mike consegue redução até quantos nós? Até 70, se eu tiver. Ok, redução então para a mínima, em função do tráfego da Azul à sua frente, reduzida, para evitar vetores. Delta Lima Mike está reduzido. Guarda autorizado na remota no 3, chame táxi. Partida para celebrar, chame na táxi. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, Salvador, prossiga. Papa Romeu Hotel Juliette Serra? Papa Romeu Hotel Juliette Serra. Chame o código 0145, Papa Romeu Hotel Juliette Serra, em direção ao farol da Barra, para prosseguir após o farol da Barra Paripe e posteriormente aproximar pelo Ceasa, antiga rotatória. O ajuste em Salvador 1019, reporte no farol da Barra, aguarde o contato radar. Papa Romeu Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, vai acionar 0145, seguindo para Azul 2719, completa final, pista 10, torre 198, decimal 95. 1895, completa 2789. Papa Romeu, Delta Lima Mike. Livre LS acusando o localizador, trata do que o precede reduzido, 5 milhas à sua frente. Delta Lima Mike, Romarã, estabilizado. Hotel Vila Serra, Salvador, prossiga. Azul 2789, continue em aproximação, reporte quando visual com campo, aguarde pista livre. Será, já visual 2789. É. Clareza 2, mensagem chega quase ininteligível. Por gentileza, repita. Vamos 738, mantenha o ponto de espera. Decolagem da pista 17 e essa decolagem incidirá em um conflito para a sua aeronave. Então, no momento, não está autorizado prosseguir pela linha do litoral para prosseguir para a final da 17. Deverá aguardar no setor ou prosseguir pelo noroeste de Salvador. Oscar Lima X-Ray, autorizado a alinhar e manter pista 197. Azul 2789, autorizado pouso pista 10, vento no meio 0 grau 09 nós. Veio pouso 2789. Xenema 314, aguarde. 2.000 pés, acusando o localizador, 1.019. 2.000, reportaremos de aeroporto. Azul 4.118, passado 2.00. Azul 4.118. Chame Recife na frequência 126.0. Recife no 260, azul 4198. Para a rádio, eu vou fazer uma live de pulso para 10 anos atrás. O meu Delta Lima Mike, chame a torre 118, decimal 95. 895, Delta Lima Mike. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Delta Lima Mike, meia linha pro Stan. Delta Lima Mike, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continue aguardando pista livre, vai pra cidade de Pouso, tá 17, Stan? Delta Lima Mike, reporte para o cancelamento. Tá pronto pro cancelamento, prosseguir pra 17. Delta Lima Mike, cancelado 15, realize base longa pela direita, aguardando pista livre no 7. Prosseguindo com uma base longa para 17 Delta Lima Mike. Oscar Lima X-Ray, tem condições de decolagem imediata 17? Afirmativo, autorizado decolando. Oscar Lima X-Ray, autorizado decolar pista 17, vento 18 0 graus, 10 nós. Autorizado a decolagem, Oscar Lima X-Ray. Táxi atrasado até ponto de espera da pista 10, via parte 1 do táxi Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, QNH 1019, da passagem Embraer Azul, ingressando portão 3. Passagem Embraer Azul, no ponto de espera 395635. QNH 98, portão 3. Autorizado, táxi só por isso. Obrigado, QNH 98. Gael Ledomótica, prepare aguardando o portão 3835. Sol Azul 2789. Azul 2789, Alfa, Aquilo, Pátio 331. Alfa, Aquilo, Pátio 331, Azul 2789. Autorizado prosseguir pela linha do litoral para Salvador e reporte no través de Paris, no através de Patamares. Aeronave que eu formara anteriormente e acaba de decolar. Zero, Fuca, Jama, Caju, Petare, aguardando cópia número 2. Fuca, Jama, Caju, aguardando cópia. Pista 1 a 0. Jama, Caju, no 0, com 732. Falou, o Oxamento, no 4, pode ser a 7. Tá firme, chame táxi. Olá. Dia. Ciente, ascensão para 140, Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima, mais de turno no 895. Via Upper Luno 0, Cubase Upper Luno 6, Cosmo DCT, com nível 360. Decolagem piscina 0, curva direita, saída da Ela e da Mótima. Transponder 5403, controle Salvador 120.8. Contagiamento correto, tá 383, tem que chamar o pushback acionamento. Sua conta em risco na L-ponto da RMAR, reporte no solo. Reportará no solo, se azulante. Espera, pronto, Xené 6355. Xené 6355, mantenha a ponta de espera. Certo. Delta Lima Mike, no solo 218, confirme estacionamento. Delta Lima Mike, autorizado backtrack via pista, agilizando o reporte, Librando. Torre, boa tarde, sou Papa Romeo Charlie Alfa Oscar, final de 9 milhas. Papa Romeo Charlie Alfa Oscar, continue a aproximação, aguarde pista livre. Charlie Alfa Oscar. Controle, Oscar Lima X, vem. Oscar Lima X-Ray. É, estamos cumprindo o perfil da Momo e não temos condições de atingir o 110 a 15 milhas de Salvador. Ciente, completa a ascensão 140, cancelado a restrição de altitude na saída Momo, submantendo o nível de voo 140 e forme a proa ideal para o destino. 309 é a proa para o destino, cancelado a restrição, está ascendendo para 140, Oscar Lima X-Ray. Autorizado a ascensão e proa direta do destino, Oscar Lima X-Ray. Autorizado a ascensão e da presente proa direta do destino, Oscar Lima X-Ray. Controle Salvador, boa tarde, Golo 738. Golo 738, contato radar, ascensão. Nível de voo 3620 via saída árvore. 360 via árvore, voo 9738. Papá Romeu Hotel Vila de Serra, chame a torre de controle em 1-9-95. Hotel Juliette Serra, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reportando na vertical do farol de Itapuã, Hotel Juliette Serra. Confirma o vento para o Papa Romeu Charlie Alfa Oscar. Charlie Alfa Oscar, vento no 50 graus, 1 meia dúzia de nós. Obrigado. Corre o Hotel Juliette Serra na vertical do farol de Campo. Hotel Hotel Juliette Serra, confirma intenções, pousam no 7? Sim, Matheus. Hotel Juliette Serra, perna do vento pela direita, reporte para girar base. Perna do vento pela direita, reportar para girar base, Hotel Juliette Serra. Se azul eco no solo da RMA aos 2-0, é, frequência livre, boa. Oxané 6355, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Olha a foto, quando falou os 2-3, vire próximo à direita e chame 1-2, 1-2, uma 1. Hotel Juliette Serra, autorizado pouso pista 1-7. Vento 1-7, 0 graus, 1-2, nós. O Hotel Juliette Serra está autorizado pouso na 1-7, o vento 1-7, 0. Hotel Juliette Serra. Autorizado decolar pista no 0, vento no 7, 0 graus, no meia dúzia de nós. 6314, autorizado alinhar e manter pista no 0. Na frequência 120, décima 8, 0, bom voo. 0, entrando, bom. 3-8, da presente, autorizado direto a elétrica. Obrigado, senhor. Agora você escuta, o Senhor 6355. É 355, contato radar decolagem sobre a via saída da EL para nível 360. É para 360, Senhor 6355, autoriza direto da EL, ou módulo. Fechando a 6355, autorizado direto da EL. Eu me chamo na TFI Lima. Xané 6314, autorizado decolar pista no 0, vento no 8, 0 graus, 1-3, não. Eu chamo o centro Recife na frequência 126.0, antena 128.8. 1260, 1288, obrigado, boa tarde. 64. Chanel 6304, contato radar decolagem sobre a via 6 da Momo para nível 340. Via Momo 340, 6314. Então 1-0, autorizado, tá 3835, chama pronto táxi. Via Mike agora, direita, na Quebec chama a torre, 1-1-8-2-1-5, Charlie Alfa Oscar. Lima X-Way, qual foi o estimado de pouso? O estimado de pouso ao 50, 1950. 1950, copiado, Oscar Lima X-Way. Oi, Salvador, 1869. 1869, prossiga. Está cruzando os dois turnos, 60 na ponte. 1869, e a certificação dessa vez chegada a ponte para 4.000 pés, ajuste no 099. E a ponte 4.019. Ele pode coordenar pro de Cockpo pro 6314. Charlie Alfa Oscar, autorizado, cruzamento. Tango Oscar, Lima X-Ray, possível? Sete de 1-4-0, solicita a mudança de nível e mudança de destino. Oscar Lima X-Ray, confirme novo nível e destino. O nível 1-8-0 e o destino Serra Novembro, Bravo Romeu. Aguarde, gol número 0. Aguarde. 4-1-1-9. Prossiga. Seria a nossa autorização? Confirma. Vamos para a costa. Gol 1-1-9, autorizado Guarulhos, peso 1-0, total da terra, nível 360. Decolagem pista na 0, primeira curva à direita, preciso saída da Eonda e da Motiva. Transponder 5421, controle Salvador 1-2-0-2-8. Transador Guarulhos, 360, viemos do 1-0, até a Tomaté, decola 1-0, curva à direita, da Eonda e Motiva. Transponder 5421, controle Salvador 1-2-0-8, gol 1-9-9. Correto, chamei pronto para o estacionamento. Para o táxi, eu tá 3835, 155 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Campinas. Está 3835, táxi aprovado até o ponto de espera da piscina 0, via parte 1, táxi Índia, ponto de espera torre, 1-1-8-1-9-5, KNH-1-0-9. 0-9, táxi via parte 1, Índia, até o ponto de espera da 1-0, torre 295, está 3835. Tá 6355, chame centro de Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. 351-3395, meu 355. Da 6314, escuta Recife para nível 310. 3310, Xané 6314. Xané 6314, escuta Recife para nível 300. 180, novo destino Serra Novena, Bravo Romeu. Confirme chamado para todos. 180, Serra Novena, Bravo Romeu. Ciente, confirma o chamado de pouso. Chama ataque. Prezado, pouso, instalamento para o ataque. Boa, não, meia, dois, não. 35, pronto, no ponto 310. Está 3835, prezado, linha R, decolar, sistema 0, vento 1, no 60 graus, 109. A linha decola, sistema 0, está 3835. Chame centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Centro de Salvador, azul 4200. Tráfego Salvador, boa tarde, centro Recife 145, centro de Recife, atualização 360 da mão. 50, está presente, atualizado direto da BIC. O 4206 é presente autorizado ITAP, desse para nível 050. Ação de identificação, dessa via chegada a Mário para nível 060. 3190, acione identificação, deixa a via chegada a Mário para nível 060, ajuste no 09. Telema 3194, não escuta o controle de Salvador? Telema 3194, chame o centro de Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Ok, 2685, alterna 12545, telema 3194. Controle de Salvador, boa tarde, tá? 3835, saída da El. Passa 3835, contato com o radar da decolagem, suba a via saída da EL para nível 360. Via da EL 360, 3835. Uma 869, disse para 2000 pés, autorizado em ADS X-Way, é poste estabilizado com 1869. 2000 pés, autorizado, menor. Uno 620, autorizado saque direita ainda até o ponto de espera da piscina 0, no ponto de espera chame a torre 198, decimal 95, TNH 10 no 9. 7, autorizado saque, decimal 40, 18 do 9, ponto de 19, 1620. Puxané 6210, acione identificação, deixa ver chegada a Mário para nível 070, ajuste no 09. Puxané 6210, mantenha a partida chegada, número 3, correção, número 4 para pouso. Número 9, autorizado para o Chimé, que está na meta, portão 2, chama ataque. Autorizado, número 9. Salvador? É o voo 869, pode descer para 2000, passando a região de 4000, 0400. Voo 869, cancelado a restrição de nível da chegada BOMP, desce para 2000 pés, reporte estabilizado, voo 869. Chamará, cancelado a restrição de nível, desce para 2. Azul 4206, cancelado a restrição de velocidade da chegada a Mari, desce para nível 050. Controle de entrada 3835, manda na prova 210 para desvio. 3835, livre desvio, reporte no terno. Por quantas milhas na entrada desvio, 3835? 10 milhas, 3835. 3835, quente, reporte no terno. Reportará. Tripula 0, vento 170 graus, 109. Autorizado a linha de aquela pista no 0, no 620. Reduza para 250 mais. O Chanel 6210 reduza para 250 mais. Estou na prova da EL, está 3235. 3235, sente, autoridade direto da EL. Direto da EL, 3235. 0969, 186 ao PLD, 4 horas e 20, alternando Campinas. 0969, táxi autorizado direita à Índia até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera torre, o número 8 decimal 95, Renegão no 099. 099, direita à Índia, ponto de espera torre 9895, igual ao 1969. Gol 1969, manter o ponto de espera. Manter o ponto de espera da 10, gol 1969. Azul 4206, assente desvio, reporte no termo, atuando ITAP. Reportará, voltando só a ITAP, 4206. Eito. Vai chamar, boa tarde. 1918, decimal 95. 895, obrigado. Controle. Salvador é o gol 1620. Gol 1620, contato rápido decolagem, suba via da PUCA para o nível 370. Para o 370, está na PUCA. Azul 4206, está no comando, no lugar de comunicado. Azul 4206, seguinte. Azul 4206, desce para 2 mil pés, autorizado IADS. Azul chama 099, reporte catrizado, Azul 4206. 2 mil pés, catrizado IRS, 1019, 4206. Chame 7 Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95, tanto 3835. 25133 95, boa. O 1620, que é presente, autorizável direto, Romeu Fox 018. 1620, Rodel Fox, 018. MA2, 1-0, desça a via para 4 mil pés, ajuste no 0 mais. 4 mil, 1-1-69. Decolou aos 46, controle de Salvador 120, decimal 8. Controle 1208, gol 1169. Salvador, esse é o gol 1169 e transfere. Gol 1169, contato radar decolagem, suba via saída da EL para nível 360. E a saída da EL para 360, gol 1169. O 6919 é standby de copy. Daí eu leio da Motilus Departure. Roger, Leo, Lima 4, coming by 2, 6, 9, 11. Salvador, boa tarde, 1869. 1869, táxi autorizado VTXA, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette para o 06, o gol 1869. Romeio completo final, chama a plena frequência 1918, décima 95. Completa, chama 1895, obrigado, bom trabalho. 3190, desce para 2000 pés, autorizado IRF, reposta estabilizado, 3190. É, 6210, desce a via para 3000 pés, ajuste 909. 3000, Azul 4206, autorizado pelo Y0, vento 1820 graus, 129. Autorizado X-Ray 10, 4206. O 1169, eu quase falei essa consciência. Não. 1620, chame 135 na frequência 126, decimal 85, antena 125, decimal 45. 26, 25, 45, 1620, 5 também. Na 6210, desce para 2000 pés, autorizado IRF, reposta estabilizada, hoje na 6210. 2000 pés, reposta estabilizada. E a do FXO e chama a pena frequência 198-295, tá 3190. Aguarde que puxe. Salvador, boa tarde, é o 3190 e ali é a pista. 3190, aguarde pista livre, ajuste o time para o 0019. Azul 4206, solo 51, libera primeira direita, solo Salvador 21, décima 1. Libera primeira direita, 21, 1, vá pra base. Salvador, Azul 4206, zona F. 169, chame 75 na frequência 125, décima 1, antena 133, décima 95. 251, 395, obrigado. Tá 3190, autorizado pouso 590, vento 180 graus, 109. Gael, Oscar Leda, Oscar Motiva. Runway 10, after departure, right turn, squawk 5435, Salvador departure 120.8. Azul 6919, read back correct, comment for pushback and cut up. Eu tenho mais uma aeronave que vai passar a retaguarda, pode ser autorizada. Salvador Azul 2591. Libera a primeira direita, sala 2-1-1. Libera a primeira direita, sala 2-1-1. Afirmo. 2-1-1, sim. Horário do plano, 2-5-9-1-1. 2-0-2-5. Sente agora ou mais alguns minutos? Poderia confirmar a saída? Alemanha 290, complete ADS, chama a torna, frequência 118, decimal 95. 895, obrigado. Lugar. Salvador, 7390, descendo. Azul 2591, só confirmado para a vitória no Espírito Santo da El Leda Motiva. Quero tratar do estado, estou dizendo que o círculo 0, vento 1-0 graus, 1-0 graus, deixa o chatinho 3-0 no nosso. Livre pouso 62-0. Poção. Taxi alto, levantando 3-0-7-1-0. Para 3-1-4-5, autorizado para o chipé, acionamento, poção 5, chama ataque. Azul 6919 cleared into pushback and sped up, call me for a taxi. Pushback sped up, sorry, for taxi to 5-9-1, tá pronto, cópia? Prossiga na sua escuta. Azul 2591, autorizado, vitória, via Golfo 677, nível 160, saída coral. Decolada pista 1-0, após decolagem, primeira curva direita. Transpondo 5446, controle 120.8. Confirme a saída, é Coral, Sael ou Arbor. Para nível 160, a saída será Coral. Integração autorizada, 160, a pista é 10, a saída é Coral, para Golfo 677, com curva direita em saída. 446, transponder, 208 é o controle. Azul 2591, contingimento correto, chama pronto no PAD 3. Chama camarada, quatro pronto. Xananda 210, solo, AU 58, libere primeira direita, solo Salvador 121, décima 1. Na Fox 2162, Xananda. Da passagem aeronave da companhia após ingresso em Juliette, portão 5. Boa tarde, controle, Salvador, com o 1166, a gente começa. Com o 1166, a sua identificação de fazer chegada a Mário para nível 050, ajuste no 09. 09, identificador, via chegada a Mário até o 1160, confirma. Com o 1166, afirma, deixa via chegada a Mário para nível 050. Should line up and take off runway 10, wind 15 degrees, 10 knots. Line up and take off runway 10, 26919. Juliette, portão 04. Salvador, boa tarde, eu tô trazendo 45, ponto 0 no 0, tá pronto. Trezano 45, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Alinha manter no 0, tá trezano 45. Azul 6919 airborne at 03, call 1, 20 to small 8, 0, have a nice flight. 120 to small 8, have a good day, Azul 6919. Salvador departure, good afternoon, Azul 6919. Azul 6919, radio contact from departure, requirements via DIL departure to set level 340. Climbing via DIL departure to set level 340, Azul 6919. Essa identificação dessa vez chegada a Mari para nível 060, ajuste no 099. Nível 060. Radar na decolagem, subo para o nível 360 via saída 10. 360 via Dial 3, vamos. 8487 para o